ver, né? Ah, bom. Salve, ouvintes da Rádio Livre Capivara 96,1 FM. Aqui é Massacration na área, entrando com o programa Samba da Terra. Isso aí, seu programa semanal de samba. E hoje já vamos começar com música. Selecionei aqui pra gente ouvir o Jovem Moreira, que é um álbum do Moreira da Silva. Um vinilzera aqui, vamos ouvir o lado A. E depois eu volto a falar o nome das músicas, um pouco mais de informação sobre esse artista e sobre esse álbum. É isso aí, você tá em 96,1 FM. E eu sou o Massacration e esse é o Samba da Terra. É isso aí, vamos lá, galera, vamos mandar som. No domingo passado, eu fui tomar um banho na Barra da Tijuca pra esfriar a minha cuca. Puxei meu carango, no boteco fiz o rango e mandei pendurar. Escuta aqui, meu camarada, eu estou escovando urubu, chamando o pavão de meu louro. Camisa listrada, piteira francesa e anel de doutor pra dar mais pinta de credor. Calção rosa choque, chapéu de palhinha e retirei do penhor. Eu estava numa de horror, no meio da praia, fui logo cercado por lindas garotas, umas gostosas e outras marotas, enquanto os playboys de água na boca paqueravam de lado, olhos de jacaré dopado, e eu, o seu Silva, num papo avançado, controlava sorrindo aquele grupo feminino. Convidei a primeira para dar um mergulho na água gelada, para acalmar minha vanguarda, enquanto na praia as outras pequenas suspiravam dizendo: esse Moreira é um veneno. Saí todo prosa, convidei a segunda e depois a terceira para entrar na brincadeira. Beijei todas elas, peguei meu carango e saí do local. Foi um tremendo carnaval, enquanto a moçada de longe me olhava com água na boca. Deixei a turma quase louca. Muitos anos de vivência, corpo limpo sem varizes, já enfrentei o leão da meta e com ele eu posso. Poeta igual a você nunca mais, não desfazendo dos autores do presente e do futuro. Estou dizendo que o meu coração sente, não é mentira, e sim é verdade, eu juro. Já prestei minha homenagem à Vila Isabel e a você, meu saudoso Noel. Esteja com Deus e que esse lhe dê o reino da glória, porque na terra temos você na memória. Enquanto existir o samba, eu nunca o esquecerei. Enquanto houver gente bamba, de você me lembrarei. Seu nome ficará pra sempre na história, porque na terra você foi uma glória. Enquanto existir Vila Isabel, ficará para sempre seu nome Noel. Poeta igual a você nunca mais, não desfazendo dos autores do presente e do futuro. Estou dizendo que o meu coração sente, não é mentira e sim é verdade, eu juro. Já prestei minha homenagem à Vila Isabel e a você.

Independência ou morte é o brado da majestade. Brasileiros do sul, do centro e do norte, soldados da liberdade, unidos seremos fortes para lutar e vencer. O Brasil espera que cada um saiba cumprir seu dever. Felizmente naquelas horas tristes, dolorosas e bem amargas, tínhamos um homem de fibra que era o presidente Vargas. Debaixo de suas ordens, quereria empunhar meu fuzil para lutar, vencer ou morrer pela honra do meu Brasil. Cigano, abandonei o meu bando só para viver cantando, pois julguei ser melhor assim. Pensei que as barracas modestas não continham as festas que eu ia encontrar neste mundo sem fim. Engano, quanto tenho chorado por ter me iludido assim, procurando enganar-me, enfim. Porque os que vivem chorando se disfarçam cantando, e é o que hoje se passa em mim. Eu preciso esquecer o que fiz. Choro por ver que jamais poderei ser feliz. Troquei as ciganas de tranças compridas por outras mulheres fingidas, que só sabem mentir e zombar do que a gente diz. Jamais poderei ser feliz. Troquei as ciganas de tranças compridas por outras mulheres fingidas, que só sabem mentir e zombar do que a gente diz. Fizeste um estrago, eu de nervoso tô ficando gago. Posso com a cru crueldade da saudade, que mamamama maldade. Vivo sem a fafafago, tem pena desse moribundo que já virou vagabundo. Só vou poder sofrer, tu tens o coração vivi fingido, mulher em mim que fizeste um estrago. Eu de nervoso, tô ficando gago. Não posso com a cru cru, cru, crueldade da saudade. Que mamamava maldade. Vivi, vivi, você me afafafago. Teu, teu coração me entregaste. Depois de mim, tudo, tu mamaste. Tutu, papapá, falsidade é profunda. Tu vais ficar corcunda. FM, Rádio Livre Capivara. Isso aí, ouvimos o lado A do álbum O Jovem Moreira, que é do Moreira da Silva, que é esse carioca malandro, né? Um clássico malandro, conhecido também como O Último Malandro. E o Moreira da Silva foi um cara muito importante, né, no samba brasileiro, como é atribuído a ele como criador do samba de breque, que é esse samba que tá tocando, de repente para, o sambista conta uma história engraçada, maluca, que faz parte da letra, e depois volta o samba, samba canção, o som mesmo, instrumental. E ele tem vários sons, como a gente pode ouvir na primeira faixa ali do álbum que a gente ouviu, que é Idade Não É Documento, que ele faz um pouco desse samba de breque. E nesse lado a gente ouviu Idade Não É Documento, homenagem a Noel, Cleusa, Diplomata, Cigano e Gago Apaixonado. Esse que é o mais um grande clássico aí da música brasileira, do Noel Rosa. É isso aí. Também Moreira da Silva foi um grande parceiro, né, do Dicró e do Bezerra da Silva. O Dicró que morreu aí essa semana, né, foi mais uma grande perda aí da nossa música. E é isso aí. Eles fizeram um último trabalho muito massa, que foi os Três Malandros em Concert. Que eles fizeram uns shows, gravaram CDs, tudo, dos três, e eles tirando uma onda mesmo de cantores, óperos e assim por diante, que é bem massa o trabalho. Se tiverem curiosidade, procurem os Três Malandros em Concert, que são os três malandros clássicos aí do Rio de Janeiro, que é o Moreira, Dicró e Bezerra. É isso aí, vamos ver o lado B, que também tem músicas muito boas. Daqui a pouco a gente volta aí com mais informações, desinformações. É isso aí. Você está ouvindo o Samba da Terra, o programa semanal de samba aqui pela Rádio Capivara, que vai ao ar ao vivo toda sexta-feira, esse horário aqui, meio de pouco até uma e tanto. É isso aí. Vamos lá ouvir o lado B do Moreira da Silva. Bonsoir, madame, mademoiselle, messieurs. Je vais alors chanter un samba en français. Parce que je suis polyglotte, n'est-ce pas? Eu bis, cantei samba e me pediram bis. Logo depois que o samba estava terminado, uma linda francesinha chegou-se para o meu lado e foi dizendo tudo o que sentia, mas eu não compreendia, pois não sabia o francês. Daí então ela ficou desanimada e a minha ilusão naquela noite se desfez. Tive a lembrança de comprar um dicionário para não bancar o otário e me defender. Pois a francesa era linda de verdade, eu tinha necessidade de compreender. No dia seguinte, quando a encontrei, um bonsoir eu logo lhe falei. E gentilmente ela respondeu: comment ça va, mon amour? Comment ça va? Daí entangue-se tudo o que aprendi, inclusive tramiamo na mur, trejolê. E a francesa, cheia de contentamento, falou-me em casamento e muito insistiu. Mas eu que tenho meu amor no Rio de Janeiro, disse a ela: jamais, mademoiselle, jamais. Que vou passer na Pá d'Argent, gerente que papo com a gente, meu amor, amor, que lé retio, eu vou é pro Brasil. Caxias, pessoal da concentração da Praça Vanhagem, gente boa do Clube do Curió, couve giló, agrião e pimenta, couve giló, agrião e pimenta, meu Curió que era de Vitetel, fez muda de gaiola, hoje é Paracampi, quando ele canta quase se arrebenta, só pega giló, agrião e pimenta, couve giló, agrião e pimenta. O corrupião do mestre Rivelino imita tudo e canta até o hino. Precisa ver a praça que ele senta, só pega giló, agrião e pimenta. Couve giló, agrião e pimenta. Couve giló, agrião e pimenta. Não trinca ferro, choca qualquer um, dá todas as notas, inclusive o boi. Elevador e é pedra 90, só pega giló, agrião e pimenta. Couve giló, agrião e pimenta. Couve giló, agrião e pimenta. Ia vender toda a minha tralha, quando Milton Gordo me alertou: não vende não, primeiro experimenta. Couve giló, agrião e pimenta. Couve giló, agrião e pimenta. Couve giló, agrião e pimenta. O meu coleiro que era tuí tuí era muito bravo, mas já vem no dedo. Quando ele canta é uma tormenta, só pega giló, agrião e pimenta. Lindo! Couve giló, agrião e pimenta. Couve giló, agrião e pimenta. Os periquitos da Dona Celeste estão mandando o Brasil se reproduzindo. A periquitada é muito barulhenta, só pega giló, agrião e pimenta. Couve giló, agrião e pimenta. Couve giló, bicudo entrou e muda de bico, e nem assim com ele eu faço rolo. Querem saber do que ele se alimenta? Ouve na bissa, chuchu e pimenta. Olha aí, bicho! Ouve giló, agrião e pimenta. Ouve giló, agrião e pimenta. Pra isso, tenebra, bebida e cânhamo, é papo furado de passarinheiro. O que dá ordem e o que sustenta? Ouve na bissa, chuchu e pimenta. Couve giló, agrião e pimenta. Couve giló, agrião e pimenta. Couve giló, agrião e pimenta. Couve giló, agrião e pimenta. Vamos comer, minha gente. Couve giló, agrião e pimenta. Passarada tá cantando que é maravilha. Couve giló, agrião e pimenta. Couve giló, agrião e pimenta. Ah, que não faça uma viola. Amigo velho, aí vai tua resposta. Quem é pobre deste mundo sempre come do que gosta e o que não gosta. Eis porque fiquei furioso, recebendo do amigo um tratamento desdenhoso. Mas a minha raiva logo se reprimiu. Eu não posso querer mal a quem tanto, tanto me serviu. Tua cartinha causou-me admiração. És perfeito na cobrança, como o grego Salomão, que vende roupa à prestação. Há muito eu andava persuadido que tu eras um sabido com carinha de otário. Mas hoje tua cartinha relendo, foi que fiquei sabendo que és expedicionário. Fostes ao polo sem gastar do que algum, enquanto eu fiquei sem nenhum. Aqui na velha dura sorte, manda mais 100. Eu sei que tu não negas que receba do colega o teu abraço forte. Minha continha eu pagarei no Polo Norte. Eu vou partir, você tornou a me enganar. Eu vou partir, já sou demais em nosso lar. Eu vou me embora, muitas lágrimas vão de rolar. Nos olhos seus eu vou reunir na paz de Deus. Acontecer, o desprezo é minha arma, ele vai ferir você. As crianças, darei tudo, nada há de lhes faltar. A você nem a esmola de molhar. Eu vou partir, você tornou a me enganar. Eu vou partir, já sou demais em nosso lar. Eu vou me embora, muitas lágrimas vão de rolar. Nos olhos seus eu vou na paz de Deus. Eu vou partir, você tornou a me enganar. Eu vou partir, já sou demais em nosso lar. Eu vou me embora, muitas lágrimas vão de rolar. Nos olhos seus não tem culpa do que veio acontecer. O desprezo é minha arma, ele vai ferir você. As crianças, darei tudo, nada há de espaldar. A você, nem a esmola de um olhar. Eu vou partir, você tornou a me enganar. Eu vou de rolar dos olhos seus. Eu vou na paz de Deus. Eu vou partir, você tornou a me enganar. Eu vou partir, já sou demais em nosso lar. Eu vou me embora, muitas lágrimas vão de rolar dos olhos seus. Eu vou na paz de Deus. Eu vou partir. Pois é, o carnaval passou e a nega não voltou. Com vergonha de explicar o mal foi que eu deixei que ela desfilasse na portela. E na mangueira fui desfilar. Oh, nega, pode voltar. Você ama a sua escola, de escola vou mudar. Pro ano eu não saio na mangueira, da nega eu não vou me separar. Portela será minha nova escola, e a mangueira sei que vai me perdoar. Oh, nega, você ama a sua escola, de escola vou mudar. Pois é, o carnaval passou e a nega não voltou. Com vergonha de explicar o mal foi que eu deixei que ela desfilasse na portela. E na mangueira fui desfilar. Escola, de escola eu vou mudar. e a mangueira sei que vai me perdoar. A nega pode voltar, você ama a sua escola, de escola vou mudar. Mangueira pode voltar, você ama a sua escola, de escola eu vou mudar. Já me vou pro Amazonas bem depressa, tem lá de tudo que ao Brasil muito interessa. Abrir estradas na floresta e mais de mil, findar o inferno verde para bem do meu Brasil. De corpo e alma vou entrar nesta batalha, sou valente e a fé não falha na integração nacional. Sou brasileiro, patriota, estou presente, sigo firme e vou em frente alcançar o ideal. As armas que levarei são ferramentas, vou de machado, de serrote, de facão. Farei fogueira pra espantar a bicharada, de cada índio farei lá um amigão. Quero ser um desbravador, um pioneiro, a estimular a geração que está crescendo neste progresso agora em todo o Amazonas, de onde vem outro Brasil aparecendo. Vamos lá, meus irmãozinhos, a hora é essa, se fica por aí mesmo que a terra é boa para o grande progresso do nosso querido Brasil. Eu já me vou pro Amazonas bem depressa, tem lá de tudo que ao Brasil muito interessa. Abrir estradas na floresta e mais de mil, findar o inferno verde para bem do meu Brasil. De corpo e alma vou entrar nesta batalha, sou valente, a fé não falha na integração nacional. Sou brasileiro, patriota, estou presente, sigo firme e vou em frente alcançar o ideal. As armas que levarei são ferramentas, vou de machado, de serrote, de facão. Farei fogueira pra espantar a bicharada, de cada índio farei lá um amigão. Quero ser um desbravador, um pioneiro, a estimular a geração que está crescendo neste progresso agora em todo o Amazonas, de onde vem outro Brasil aparecendo. FM, é isso aí. Acabamos de ouvir o lado B desse vinil do jovem do Moreira da Silva, que se chama O Jovem Moreira. Nesse lado B a gente ouviu Fui a Paris, que é bem aquele samba de break que eu tinha comentado, só que dessa vez a gente faz uma viagem e fala em francês, né, umas coisas bem massa. Partir do Alto dos Passarinheiros, a resposta do amigo Urso, eu vou partir, vou mudar de escola, adeus Inferno Verde. É isso aí, esse foi o vinil Zera do Moreira da Silva, que ele foi super ativo, né? Ele morreu com 98 anos e fez show até os 98 anos, esse grande artista brasileiro, grande sambista brasileiro, carioca. Esse, vou mandar mais alguns sons aqui, e você está em 96,1 FM no programa Samba da Terra. É isso aí, aqui quem fala é o Massa Crash. Vamos dançar ao sol, vem, a banda vai passar. Vem ouvir o toque dos clarins anunciando o carnaval, e vão brilhando seus metais por entre cores mil. Verde mar, céu de anil, nunca se viu tanta beleza. Deus, que lindo meu Brasil. Vem, vamos dançar ao sol. Vem, a banda vai passar. Vem ouvir o toque dos clarins anunciando o carnaval. E vão brilhando seus metais por entre cores mil. Verde mar, céu de anil. Nunca se viu tanta beleza. Meu Deus, que lindo meu Brasil. Vem, a banda vai passar. Vem ouvir o toque dos clarins anunciando o carnaval. E vão brilhando seus metais por entre cores mil. Verde mar, céu de anil. Nunca se viu tanta beleza. Meu Deus, que lindo meu Brasil. Nunca se viu tanta beleza. Meu Deus, que lindo meu Brasil. Nunca se viu tanta beleza, meu Deus, que lindo meu Brasil. Alô, alô, trabalhadores do meu Brasil. Esse cara é mesmo cara de pau. Ainda tem coragem de dizer que o salário mínimo é coisa bendita. Aí, malandra, se liga. Esse cara só conta a história, ele é cheio de H, ele é cheio de H. Diz que o salário mínimo é coisa bendita, que dá pra ir na Europa comer caviar só com mulher bonita. Essa nem brasileiro acredita, nem eu. Essa, nem brasileiro acredita, esse cara. Esse cara só conta a história, ele é cheio de H. Ele é cheio de H. Diz que o salário mínimo é coisa bendita. Certo. E dá pra ir na Europa comer caviar só com mulher bonita. Essa, nem brasileiro acredita. Nem eu. Ele curte adoidado, bebe o uísque importado e faz compra pra mais de mês. Tira onda no Palácio Hotel lá de Copacabana. E bacalhau é comida de pobre, acredite em vocês. E o seu cardápio é fazão dourado com vinho francês e dá uma de artista. Essa nem brasileiro acredita, nem. E essa brasileiro acredita, esse cara. Esse cara só conta a história, ele é cheio de H. Ele é cheio de H. Diz que o salário mínimo é coisa bendita. Ai, malandra. E dá pra ir na Europa comer caviar só com mulher bonita. Essa nem brasileiro acredita. Nem eu. E essa nem brasileiro acredita. Ele diz que tem que de pé em Ubatuba e Guarujá, altos e baixos no Morumbi, mansão no Juá. Seu salário no bolso parece um milagre, ele se multiplica. E a feira do boi lá de Araçatuba é ele que agita. Com 120 reais ele manda e desmanda, não anda de trem nem usa marmita. Essa nem brasileiro acredita, nem eu. E essa brasileiro acredita, esse cara. Esse cara só conta a história, ele é cheio de H. Ele é cheio de H. Diz que o salário mínimo é coisa bendita. E dá pra ir na Europa comer caviar só com mulher bonita. Essa nem brasileiro acredita. Nem eu. E essa

Isso é o despeitado querendo picar meu calcanhar, vou dizer. É, cobra mandada querendo picar meu calcanhar. Isso é cobra mandada querendo picar meu calcanhar. É, cobra mandada querendo picar meu calcanhar. Isso é cobra Samba da Terra no ar, agora chegando aos seus finalmente. Esse ouvimos várias músicas aí do Bezerra da Silva, esse parceiro do Moreira da, do Moreira da Silva, que foi o que a gente tocou o vinil hoje. Tocamos Coisa Bendita, Catatal Nervoso, O Cabrito Berrou, Cobra Mandada. Isso aí, todos do Bezerra da Silva, mais esse malandro carioca aqui da nossa música brasileira. E vamos terminar o programa aí tocando um pouco da algumas músicas do Ópera do Malandro, que foi também um trabalho que o Moreira da Silva contribuiu lá no trabalho do Chico Buarque, né? Tem até músicas que ele cantou junto. E é isso aí, finalizando então aqui o Samba da Terra. E até a próxima, né? Até o próximo programa. Bom, talvez tenha algum hiato aí que eu, infelizmente, eu terei que viajar e ficarei um tempo fora, mas escute nossa programação semanal aí da Rádio Livre Capivara, onde toda terça tem o Pérolas aos Poucos, 7h30 mais ou menos. De quarta-feira temos o Batuques Brasileiros, à tarde, umas 2 horas. E à noite, às 8, Som e Revolução. Na quinta temos o Octopus, às 7 da noite. E de sexta, agora aqui, o Samba da Terra. Esse aí, então, hein? Vai começar a rolar a partir do mês de maio aí as sessões de cinema da Rádio Livre Capivara. Isso aí, Cine Capivara, aqui mesmo no palquinho, aqui no prédio do palquinho, aqui no campus da UFSCar. E vale a pena vir assistir, são só filmes excelentes. Aguardem aí mais divulgações pelo Facebook e por cartazes, onde os moleques vão fazer vão fazer os cines por temáticas, né? Vão fazer, acho que de mês em mês, ou de 4 em 4 filmes, algum tema. Eu acho que eles começam até com western. Isso é imperdível. Os filmes vão rolar de segunda-feira, se eu não me engano, às 6 ou às 7 horas da noite. E vale muito a pena comparecer. É óbvio que é tudo grátis, tudo livre. É só colar e contribuir, ou então só assistir, vale muito a pena. É isso aí, Rádio Capivara 2012 Tsunami. É isso aí, até a próxima. Fiquem de olho na nossa programação ao vivo, semanal. Ou entre no nosso blog, radiocapivara.blogspot.com. E lá você pode acessar e ouvir, né, todos os programas gravados que já rolaram até hoje aqui na Capivara, nesses últimos anos. Assim como também ver alguns bootlegs, né, esses sons ao vivo que a gente consegue gravar de bandas que tocam no palquinho, que tocam no Contato, que já tocaram no Festival de Bandas do Caaso. E lá tem todo esse acervo nosso de sons, de shows maravilhoso. É isso aí, Rádio Capivara no ar. Até a próxima, abraços. E só lembrando que eu também sempre uso aqui como BG, esse sonzinho de fundo, o Pixinguinha. Esse aí é massa. Isso aí, até a próxima. Fui.

tá na greta, na sarjeta do país. E quem passa acha graça na desgraça do infeliz. O malandro tá de coma, hematoma no nariz. E rasgando sua banda, uma funda cicatriz. O seu rosto tem mais mosca que a birosca do mané. O malandro é um presunto de pé junto e com chulé. O coitado foi encontrado mais furado que Jesus. E do estranho abdômen desse homem jorra pus. O seu peito putrefeito tá com jeito de pirão. O seu sangue forma lagos, os seus cacos estão no chão. O cadáver do indigente é evidente que morreu. E no entanto ele se move como prova o Galileu. E no entanto ele se move como prova o Galileu. E no entanto ele se move como prova o Galileu.